Salve. Não, não, senta. Senta, não, não, senta. Não, não, essa aí é legal. Senta. Então tem que dançar dançando. Dançando. Alquimistas estão chegando. Estão chegando os alquimistas. Os alquimistas estão chegando. Estão chegando os alquimistas. Pacientes, assíduos e perseverantes, executam segundo as regras herméticas, desde a trituração, a fixação, a destilação e a coagulação. Trazem consigo cadinhos, vasos de vidro, potes de louça, todos bem. Temperamentos.